Bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na manhã de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 4 de fevereiro do ano de 2018. Agora são 9 horas e 30 minutos dessa manhã agradável de domingo. Começa agora o programa Visão Espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Estarão conosco hoje os amigos Luiz Pessoa Guimarães, Allan Diniz Souza. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87 em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Neste programa serão discutidas as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os Espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, o Cristo de Deus. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários hoje, exclusivamente pela internet, né? Acessando www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Iniciamos então com o texto do Espírito Emmanuel, da obra Vinha de Luz, chamado Brilhe Vossa Luz, obra psicografada por Chico Xavier. Meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor. O abutre reclama despojos. O homem busca emoções. Mas, ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para os sarcasmos de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da matéria transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. E assim, imersos nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer, bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os que nos ouvem. E hoje um bom dia todo especial, porque hoje nós finalizamos com aquele incidente que nós tínhamos no nosso programa Visão Espírita, quando o Barbarense jogava, o programa era suspenso. A partir de hoje, o nosso programa não sofrerá mais solução de continuidade aqui em Santa Bárbara. Lá em Piracicaba, como todos já sabem, nós suspendemos o programa porque estamos divulgando o programa de Piracicaba somente através da rádio web. Agora, aqui em Santa Bárbara, a gente tem consciência que muita gente nos ouve pela Rádio Brasil, ela tem uma penetração muito grande, mas quando o Barbarense jogar, que a Rádio Brasil não puder nos transmitir, nós teremos o prazer de transmitir através da nossa rádio web. A rádio web estará sempre nos oportunizando a que esse nosso programa não sofra solução de continuidade. E hoje, em especial, quebrando, né, um costume meu, eu mando um abraço especial a Bel e ao Margato. Que todos nós possamos estar aqui nessa hora e meia que passaremos juntos, com muita alegria e muita inspiração. Bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Wilson, bom dia, Luiz, bom dia a você que nos ouve pelas redes, seja ela pela União Rádio Web, seja pelo nosso computador, pelo Facebook. Estamos aqui a postos no Facebook para deixar sua pergunta. Hoje eu acredito que estamos aqui num marco histórico, esse marco de ser o primeiro programa ao vivo da nossa rádio web. Até hoje tudo era gravado e hoje nós estamos aqui inaugurando uma nova modalidade que é o programa ao vivo. Ainda não estamos com o ideal do estúdio, então se você está ouvindo algum eco, se você ainda não está ouvindo um som totalmente limpo, é porque ainda estamos nos adaptando. Mas já estamos dando um grande passo para nós dentro do nosso projeto, né, Wilson? Sem dúvida alguma. Hoje, como você disse, bem, isso é um marco histórico mesmo, né? É uma experimentação, né, inicial, mas que a gente faz sempre com muito carinho para levar aí até você que nos acompanha há tantos anos o programa Visão Espírita em Santa Bárbara. Vai fazer 19 anos. Vai fazer 19 anos, né? A gente tem toda uma responsabilidade para contribuir com essa continuidade da melhor maneira possível, né? E você começou muito bem nessa inauguração trazendo o texto Brilhe Vossa Luz, né? É um texto que eu já fiz palestras, tenho organizado agora até um seminário sobre essa questão da evolução espiritual, que é urgente para todos nós. Não importa se você é espírita, não importa se você segue uma religião regularmente, o importante é que brilhe vossa luz. E brilhar vossa luz quer dizer sintonizar com o pensamento as boas ações, as boas atitudes. É desejar o bem, é não perpetuar o mal, nem em conversa, nem em reclamações. É realmente entrar no foco de uma iluminação necessária e urgente para todos nós. E veja que o autor, né, Emmanuel, sempre muito feliz, muito conciso, ele nos fala aqui sobre o que nós temos buscado no nosso dia a dia. E até uma frase, uma sentença que você usa bastante, né? O Alan usa, eu já vi várias vezes, e também carrego comigo por conta disso, porque as coisas vão nos marcando, né? Ele diz aqui que a abelha suga a flor e o abutre reclama despojos, né? Com isso, ele nos diz, ele nos chama a atenção, o que nós estamos buscando, onde está o nosso foco, como está o nosso olhar, o que nós estamos vendo de fato à nossa frente. Nós temos um mundo, de fato, nós temos muitos mundos diferentes. Isso é, o meu mundo é um mundo particular. Eu lembro até da música da Marisa Monte, Infinito Particular, não é? O meu mundo é um infinito particular que eu construo com os meus olhos, com as minhas percepções, baseado nas experiências que eu vivi. O azul, para mim, é diferente do azul que o Alan vai ver, que o Luiz vai ver. São diferentes. Aliás, o daltônico vê o mundo com outras cores. Então, nós precisamos, com isso, aprender a educar os nossos sentidos, para que nós consigamos, ao observar este mundo, que materialmente é igual para todos, mas que ele possa reverberar em nós, ele possa ecoar dentro de nós de uma maneira positiva. Nós podemos olhar mesmo as coisas mais trágicas e extrair dali e buscar o entendimento de que aquilo tem um fim positivo. E é isso que o Espiritismo, que o conhecimento nos dá. Quando nós adquirimos conhecimento, e o Espiritismo nos incentiva tanto ao estudo por essa razão, porque quando nós conhecemos as razões, a gente observa as coisas e não vê mais o mal ali, simplesmente, mas você vê que existe uma razão para que aquilo aconteça. Eu poderia somar com uma frase que está no livro Boa Nova, Humberto de Campos conversando com Levi, e ele vai explicando da característica do ser humano. E no final, no texto, na voz de Jesus, ele cita assim, que o ser humano é mais frágil que perverso. Então, quando nós olhamos para o outro com uma luz mais doce, com um olhar mais suave, com menos rigor, quando nós observamos o outro com menos rigor, com menos exigência, com menos cobrança, quando nós convivemos com o outro, entendendo a fragilidade do outro, como nós também as temos, fica mais fácil de brilhar a nossa luz. Então, esse é o caminho que nos faz. E eu vou fazer um desafio aqui, ao vivo, aqui para você que está nos ouvindo, porque nós queremos testar essa nossa inauguração. Estamos no nosso Facebook, na nossa página Programa Visão Espírita, e se você tiver no computador e puder falar assim, estou ouvindo, está bacana, eu estou gostando, está dando certo, nós vamos ficar muito satisfeitos para esse retorno, porque nós estamos aqui num estúdio improvisado, né, bem confortável, mas improvisado, e gostaríamos de ter o seu retorno. Por favor, nos cutuque aqui no nosso Facebook, Programa Visão Espírita. E sugestões também são bem-vindas, né? Olha, o volume não está muito bom, tem muito eco, enfim, a gente vai aqui se adaptando e preparando. Vamos agora divulgar a campanha para leitura e estudo do Livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós vamos agora para a mensagem, vamos ouvir agora a mensagem na voz da Sueli Calda Schubert, a mensagem denominada Render Graças, e retornamos já para o segundo bloco do nosso programa. Rende graças a Deus por todas as dádivas da vida, no mundo maravilhoso em que te encontras, onde trabalhas e progredes. Rende graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te para o crescimento espiritual a que estás destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. Rende graças a Deus pelos amigos, que são estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários, que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos, auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece. Todavia, não te olvides de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que te não chegaram. Joana de Ângeles. Estamos de volta, então, para a continuidade do segundo bloco do nosso programa dessa manhã alegre de domingo. E agora a gente vai, então, para a leitura de um texto também do Espírito Emmanuel, da obra Vinha de Luz, o texto denominado No Campo Físico. O texto inicia, então, com uma citação ao Evangelho, a carta de Paulo aos Coríntios. E o nosso amigo Alan vai fazer a leitura. No campo físico, da obra Vinha de Luz, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Está em carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germem lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou. Rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz, que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do seixo que avança, quase inalterável, a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos naturalmente alcançará espinheiros. Mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere, feliz, a colheita da glória espiritual. Amai-vos, instruí-vos. A gente bate tanto nessa tecla do estudo, da meditação sobre aquilo que se lê. Eu devo ter lido essas lições pelo menos umas 3 vezes, no mínimo, porque no meu Evangelho no Lar, que eu faço há 30 anos, eu uso esses livros do Emmanuel, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, para os Evangelhos no Lar que eu faço semanalmente. Na leitura do Allan, eu escutei uma coisa que até hoje eu não tinha percebido. Emmanuel, ele compara a cova da terra que abriga a semente ao corpo material que abriga o espírito, comparando-o como uma cova. Coisa linda, que mensagem, que figurativo lindo, que coisa maravilhosa. E é realmente o espírito vencer todas aquelas dificuldades para se sobressair, para apresentar-se à luz. Coisa linda. Eu realmente, nessa manhã, eu já ganhei o meu pão. Porque realmente eu nunca tinha prestado atenção nessa frase. E essa semana eu tive a oportunidade de publicar no Vademecum Espírita uma notícia a respeito do duplo, que é o duplo etéreo, e mostrando fatos que se sucederam no mundo, mostrando que o duplo existe. Quer dizer, o corpo espiritual a que se refere o Paulo, ele está provado e já está mundialmente conhecido em várias ocasiões. Nesse exemplo que eu coloquei lá no Vademecum, era aquela professorinha europeia que as alunas percebiam que ela estaria assim, mais ou menos em sono ali na frente do quadro negro, e o seu duplo foi até o jardim, andou lá pelo jardim e retornou. Então você veja, quando prova-se textualmente e por uma coletividade que esse corpo espiritual existe, é uma coisa real. Em outros exemplos, dentro da própria igreja, a própria igreja católica, que não tem nada a ver com o espiritismo, que ela não divulga o espiritismo, ela já considerou a questão, por exemplo, de um sacerdote, que Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, ele estava falando no púlpito e foi visto a quase 200 quilômetros de distância, num julgamento onde toda a plateia o viu, e ele se comunicou com eles para defender o seu filho. Então vocês vejam, Paulo, que é o baluarte do cristianismo entre os gentios, enuncia: assim como existe um corpo material, existe um corpo espiritual. A igreja constata esse corpo espiritual. Meu Deus do céu, o que está faltando para se constatar que o Consolador prometido pelo Cristo é um fato? Só cabe a nós refletirmos, pensarmos e chegarmos à conclusão exatamente isso, com essa figurinha maravilhosa que Emmanuel coloca. O corpo material é a cova ao qual o espírito foi colocado e ele tem que emergir para o sol. Olha, realmente, Luiz, é uma visão nova, né? É um entendimento novo. E que me fez lembrar também de uma outra referência que a gente vai encontrar lá na obra de André Luiz com o Chico. Eu não me lembro bem o nome do orientador, mas eu acho que era Drúzio. Ele vai falar sobre os tipos de dor que existem na Terra. E entre elas, ele lista o que ele chama de dor evolução, o que ele chama de dor auxílio e de dor expiação. Quando ele dá um exemplo do que seria a dor evolução, ele nos dá a imagem da semente na cova. Isso é, a semente na cova representa um tipo de dor, porque ela tem que se destruir, ela tem que deixar de ser semente. Ela se abre, ela se quebra, ela lança raízes para se transformar em outra coisa. E isso é muito interessante também, trazendo para o nosso exemplo agora, da terra e do homem no seio da terra como uma semente. Assim também nós estamos aqui na terra e lançados a este seio, também devemos abrir mão do que somos para nos tornar aquilo ao que fomos planejados, aquilo que trazemos em nós como potencialidade divina, para que façamos, aí fazendo uma referência com o primeiro texto, para que façamos brilhar a nossa luz, devemos naturalmente deixar de ser quem somos, pois todos nós desejamos ser pessoas diferentes daquelas que somos hoje, mas como alcançar esse objetivo se a gente não abre mão das nossas opiniões, daquilo em que nós acreditamos hoje? Então, é a semente que deixa de ser semente para ser outra coisa. Somos nós lançados à terra. Só que o Drúzio nos fala sobre a dor deste processo. Então, esse processo é doloroso? Naturalmente, é. Pode ser menos, porque a dor é uma coisa, o sofrimento é outra coisa. A gente precisa separar esses dois entendimentos, né? Você pode sentir dor, que é inevitável, mas o quanto esta dor vai atuar positivamente ou negativamente sobre você é o que é importante. Existem pessoas, fazendo agora uma referência às doenças do corpo físico, existem pessoas que, quando adoecem, elas adoecem toda a família. Elas reclamam tanto, elas entram numa faixa de vibração tão negativa que todas as pessoas no entorno se sentem mal também. Elas acabam afastando até os mais queridos, porque elas se tornam intratáveis. E existem outras, ao contrário, que, diante de uma doença até de grande gravidade, eles se transformam, eles aproveitam aquela oportunidade para olhar, para enxergar coisas que até então eles não tinham observado. E assim, e é nesse momento que ocorre essa transformação, que essa semente começa a germinar de fato, não é, Alain? Eu gostei muito dessa alegoria também, foi o que me chamou mais atenção no texto. Lógico que os textos do Emmanuel são escritos como... Ele pinta com as palavras, né? Ele faz um trabalho magnífico, ele usa muito bem as significâncias, os significados, a estética dos textos dele. Agora, essa figura de linguagem, de realmente estarmos plantados num corpo, vem em alinhamento ao Livro dos Espíritos quando fala que estamos aprisionados num corpo. Só que de uma forma mais nobre. Porque aprisionados num corpo, parece que nós estamos no castigo, né? Quando a gente fala que estamos plantados num corpo, nós somos uma semente com todos os potenciais divinos para eclodir, dependendo única e exclusivamente da força mental, da nossa capacidade de romper a terra. Porque a terra, lá na planta, precisa dos micro-organismos destruindo a carapaça inicial ali eu não sei falar os termos da botânica ali, tirando aquela carapaça da semente que protege o núcleo, vamos falar assim, da semente para ela vir à tona, ela se permite, é uma simbiose, né, dessa semente com a terra, ela permite a ação da terra negativamente em princípio, para que ela positivamente cresça. Então a gente também pode explorar essa alegoria permitindo que o nosso corpo, que é matéria, haja sobre esse nosso espírito, às vezes tendo dor, às vezes tendo dificuldade, às vezes tendo limitações no corpo físico, mas todas elas necessárias para eclodir o melhor do nosso espírito. Porque se fomos e somos, né, programados na nossa reencarnação, se somos preparados para ela, nós também participamos, junto com espíritos mais elevados do que a gente, na escolha do nosso organismo, na escolha da nossa terra onde a gente vai ser lançado. A gente não foi lançado ao léu, nós não fomos jogados ao vento e caímos num corpo. Não, o nosso corpo é a terra que nós precisávamos para germinar a semente que somos nós em espírito. Então, é mais do que uma semente jogada ao vento, é a semente colocada no solo próprio e necessário para eclodir todos os potenciais divinos em nós. Isso é, estamos no local certo. Nascemos na família em que deveríamos ter nascido, na casa, na região, no país. Agora cabe a nós utilizarmos os recursos que recebemos num primeiro momento em nosso benefício, para que façamos brilhar a nossa luz. E é claro que essa jornada faz com que, por osmose, né, a nossa luz também ilumine aqueles que caminham junto da gente. Então, quando a gente se entrega a esse processo e compreendemos essa necessidade, porque existem dores que são evitáveis, né? Existem problemas, sofrimentos, aflições que podem ser evitadas, mas existem aquelas que não podem. Nós vivemos num mundo, né, em que a natureza própria nos ensina isso. Somos vítima, hora ou outra, de tempestades, de tsunamis que ceifam a vida de milhares de pessoas, acidentes naturais e que são inevitáveis. Por mais que, em muitos momentos, queiramos entender tudo com base no desencarne coletivo, mas às vezes não, às vezes simplesmente é um acontecimento natural que ceifou algumas vidas, mas nós somos imortais. Nasceremos novamente no meio correto. O que eu quero dizer com isso? Que existem dores que a gente vai ter que suportar, de fato. A gente vai ter que atravessar. Inevitavelmente, por mais que você faça, a gente pode ficar, né, o dia todo na academia, não comer nada, beber 5 litros de água por dia, mas um dia a gente vai ter que deixar essa vida, né, como qualquer um. E muitas vezes a gente vai sentir dor. Então, temos que estar preparado para isso, porque é a semente que se transforma, não é, Luiz? Enquanto não se transformar, fica lá, né? E você veja que se transforma, apodrece na terra. Mas você veja que nem apodrecendo morre. Continua, né? Lá, vai continua ser útil. Lá. Exatamente. Um momento a terra gira e nós acordamos para a vida. Nós estamos tendo retornos aqui, viu, do Facebook, conforme eu pedi, viu, Wilson? Que legal, que legal, que bom. Então, assim, olha, a Vera lá, nossa amiga de São Pedro, sempre pronta a nos colaborar, né? Ela está lá feliz da vida, ouvindo a gente. Daqui a pouco eu vejo mais alguns nomes aqui. E agora a Corina, ela fala assim, ó: bom dia, a fim de colaborar, informe que a recepção está ótima, mas quanto ao volume, este poderia aumentar, por favor. Então, é bom esse retorno, gente, porque essa é a primeira vez que estamos fazendo nesse estúdio e nós precisamos ajustar justamente com o retorno de você que está nos ouvindo, tá bom? Agradeço muito esse retorno, tá joia? Vê se melhorou aí, Corina, depois você me dá um toque, tá bom? Isso. Agradecemos realmente. Só para aperfeiçoar, Corina, inclusive, se você percebe que é um dos três que está mais baixo, fala qual é que está mais baixo. Aproveite e curta a página do programa Visão Espírita no Facebook, acessando facebook.com/programa Visão Espírita. Divulgue a ideia da caridade e da fraternidade e exemplifique o bem, fortalecendo a divulgação da doutrina espírita. Agora nós vamos aos nossos patrocinadores, o nosso agradecimento à Pet Life, clínica veterinária, que fica lá na rua General Osório 287, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Anote aí o telefone da Pet Life Clínica Veterinária, 3628-8700. Se você tem um pet que você ama muito, leve lá, eu tenho certeza que eles vão cuidar muito bem do seu bichinho. Agradecemos a UZI de Americana, com o Clube do Livro José Rampazzo, a UZI de Santa Bárbara do Oeste, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio, 3468-3711. Você também pode colaborar com este programa. Faça parte dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina espírita. depositando qualquer valor em uma de nossas contas. O Luiz agora vai falar quais são. Nós temos a conta do Banco do Brasil, agência 00566, conta corrente 24326, dígito 4. Ou, se você preferir, no Banco Itaú, que é a agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E a conta de Santa Bárbara do Oeste, que é da USE de Santa Bárbara do Oeste, você tem anotado aí, não? É, eu tenho aqui Banco do Brasil e Banco Itaú. Não. Então, e tem também a conta da USE de Santa Bárbara do Oeste, que você pode, inclusive, obtê-la através do site Visão Espírita. Vamos agora para o nosso intervalo musical. E a gente vai ouvir, então, trouxemos hoje aqui Roberto Carlos com a canção O Homem. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim um renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. E o caminho certo pra seguir. Nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Bem, amigos, estamos de volta aqui para a continuidade do nosso programa Visão Espírita, depois dessa linda mensagem, né, dessa linda canção na voz de Roberto Carlos. Nós estamos, então, nesse terceiro bloco, estudando a obra O Céu e o Inferno. E hoje nós avançamos para o capítulo 4 da referida obra. Esse capítulo, ele começa com o título O Inferno. E ele vai tratar de vários assuntos, né? Intuição das penas futuras, o inferno cristão, imitado do inferno pagão, os limbos, quadro do inferno pagão e a descrição do inferno cristão. Nós, então, vamos iniciar, né, o item 1, intuição das penas futuras. Desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia, porém, que ele tem feito dessa vida está em relação com o desenvolvimento de seu senso moral e com as noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. É assim, por exemplo, que os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura, os caçadores na abundância da caça, os sensuais nas delícias da voluptuosidade. Enquanto o homem for dominado pela matéria, não poderá compreender senão imperfeitamente a espiritualidade, razão pela qual imagina para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Acredita que deve comer e beber no outro mundo, porém mais e melhor que na terra. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo, de modo que, ao lado da beatitude contemplativa, ele coloca um inferno com torturas físicas. Esse foi o item 1. E agora a gente vai para os comentários aqui desse item, né? A gente vai de bloco em bloco para a leitura não ficar muito longa. Luiz... Aproveitando o que foi lido, né, inicialmente, nós vemos aí que a semente, enquanto ela não desabrocha, ela tem todas as impressões daquilo que a terra lhe causa. Aquele aprisionamento, aquela escuridão. Então, para que essa semente conheça as virtudes do céu, ela tem que desabrochar. A partir do momento que ela desabrochou, que ela saiu com aquele caulezinho fora da terra, ela começa a perceber: oxa, existe um sol. Né? Então você vê que os... Não sei se você fez de propósito, né, escolher os textos, eu acredito que não, porque hoje está uma covardia, que o que a espiritualidade está direcionando... Até o Roberto Carlos cantou sobre semente. Isso. Então, veja bem, na realidade, é pura e simplesmente aquilo que foi lido no primeiro texto. Quando a semente desabrocha, ela tem sensação do calor que ela recebe do sol de forma direta. Se apercebe de onde vem aquele calor que ela sentia na terra, imaginava que era da terra. Você vê que figura linda. Ela imaginava que era da escuridão. Mas, na realidade, a escuridão só estava refletindo o que recebia do sol. Né? Então, não tem outro caminho. Desabrochar para a vida espiritual. Sair da cova em que nos encontramos, que é o corpo físico, e começarmos a perceber as delícias espirituais. O Luiz falou uma coisa interessante que me lembrou, Alain, ali do mito da caverna de Platão, né? O mito da caverna na filosofia, do ponto de vista psicológico e também sociológico, do homem que vive preso dentro de uma caverna escura e que, quando sai da caverna e vê todas as coisas verdadeiras, as plantas, as árvores e o sol, né? Ele volta correndo porque ele quer contar para os outros aquilo que ele está vendo, mas ninguém acredita nele. Ninguém acredita porque não viu, não percebeu. Você sabe que essa semana eu escutei uma outra alegoria, que é uma adaptação do mito da caverna, que o rapaz estava contando assim, que ele escutou uma história, que ele está passando por uns problemas, tal, mas que ele escutou uma história que para ele foi muito importante. Que ele falou que assim, existia uma comunidade que vivia submersa ao rio e cada um grudado numa pedra para estar junto. Não sei se alguém de vocês conhece assim. E aí todo mundo nascia e já ganhava uma pedra e ali ficava preso para ficar vivendo ali naquela comunidade. Quase uma concha. Quase uma concha. Aí um daqueles ali resolveu soltar da pedra. E logicamente que no começo foi pancada para todo lado, porque ele foi batendo conforme a correnteza foi levando ele num monte de outras pedras. Né? Até que ele soltou o corpo e deixou o corpo levar na correnteza. Quando ele fez isso, ele submergiu e ele viu o lado de fora do rio com toda a sua beleza, com sol, com plantas, com pássaros, com animais que ninguém imaginava existir. Então, muitas vezes, a gente fica preso numa pedra na nossa vida, a gente se prende, a pedra pode ser o próprio corpo físico, né? A gente se limita àquele corpo físico, a gente não permite ver além daquelas aparências, né? Tem lá naquela outra nossa, não ver além das aparências como tu mesmo os vê, né? Então, nós temos que deixar brilhar a nossa luz. Hoje, os textos estão nos levando a essa reflexão. Para brilhar a vossa luz, solta um pouco desse corpo físico que te limita. Sai, né? Da cova, né? Sai da cova. Deixa essas dores, essas dificuldades do corpo físico fazerem o seu espírito brilhar. Permita ver mais do que as aparências. Veja, transcenda. Né? Comece a sentir a luz que existe em todas as possibilidades. Nós estamos agora aqui no comentário do Céu e Inferno, né? O Céu e Inferno, ele é um livro fantástico, né? E é interessante que esse capítulo comece a falar do inferno, né? Mas olha como ele começa a falar da visão do inferno na visão espírita, como é diferente, né, Wilson? E é curioso, porque o que ele fala aqui é da percepção que os homens têm de que o futuro deve haver uma compensação ou uma punição. Já é uma ideia de que você será compensado. Ele está dizendo que isso é inato, que em todos os tempos a gente trouxe isso, que nós devemos ser compensados pelo que fazemos de bom, de bem, e que também, por outro lado, devemos ser punidos pelo que fazemos de mal. Mas essa intuição ela poderia ser oriunda das nossas encarnações anteriores, onde sentimos dificuldades. Estamos num processo evolutivo. Então, logicamente, as primeiras foram mais difíceis do que são essas aqui, fisicamente falando. Agora, como nós temos mais consciência, espiritualmente talvez esteja mais difícil do que fisicamente. Há uma inversão dos valores, né? Mas a intuição permanece, né? Exatamente. E na medida que vamos evoluindo, cada vez a gente vai se despojando da matéria, né? E se despojando da matéria, realmente os desafios passam a ser no outro nível. Os desafios passam a ser morais. Seriam mais ou menos como aquelas plantinhas, né? Que nós replantamos. Quer dizer, elas já conseguiram colocar, né, seu caule para fora da terra. Ela já conseguiu emergir. Então, agora ela está sendo replantada. Então, a sua consciência é mais ampla, né? Então, sem sombra de dúvida, isso aí é uma coisa que funciona e é mais ou menos assim. E nós recebemos agora aqui a visita do nosso também participante do grupo, Sérgio. Você estava fazendo palestra, né, Sérgio? Eu estava agora fazendo uma palestra agora há pouco sobre Bartolomeu, uma palestra muito bonita de como Bartolomeu estava muito desanimado, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, e teve o privilégio, na verdade, de fazer um atendimento fraterno com Jesus. Ele falava. Isso não é para qualquer um, não. É muito interessante a lição 8 do Boa Nova, chama Bom Ânimo. Nossa. É uma conversa de Jesus com Bartolomeu e Jesus explica para ele que ele estava enfatizando muito o lado negativo da vida. Tudo a ver com o tema do dia. Mas já pensou em atendimento fraterno com Jesus? Será que é bom isso aí? Eu acho que deve ser. A bondade que ele tem é uma maravilha. A gente ia se sentir o maior dos homens. Pois é, pois é. Viu? Voltando aqui ao comentário aqui desse primeiro item, muito interessante também quando ele fala que em cada tempo, cada civilização, de acordo com o seu nível de evolução, de entendimento das coisas, tem uma visão do que é bom e do que é ruim. Então, para uma comunidade de caçadores, o que é bom? Abundância de caça, né? Muita caça. Então, o que seria o paraíso? Um lugar onde a caça fosse abundante. Para os sensuais, a voluptuosidade. Isso é, nós temos, é claro, não queremos criticar de forma alguma, mas existem doutrinas, religiões que pregam isso, que a pessoa, após a morte, receberá não sei quantas virgens, não é isso? Tem isso também. Já para aqueles que gostam da ociosidade ou que veem no trabalho uma coisa cansativa, que não vem a hora de parar de trabalhar, porque ele trabalha só para parar de trabalhar. O objetivo dele, da vida, é não trabalhar. Né? Ele trabalha por uma obrigação realmente. Esse vê o que no paraíso? Um paraíso de ociosidade contemplativa, onde não faça nada o dia todo. Né? Aliás, obras póstumas tem uma mensagem, né, de uma senhora que ela vivia na ociosidade, então ela se retrata como é que ela se encontra no plano espiritual. E realmente é do pior dos mundos, né? É. Porque, queira ou não queira, é a lei de ação e reação. A partir do momento que a gente sofre a reação da ação que nós praticamos, a consequência é natural. Alan, qual que é a notícia para aquele que quer descansar, Alan? Para aquele que quer descansar no plano espiritual, qual que é a notícia? A gente vai parar de trabalhar, Alan? Olha, rapaz, descanso físico, né? Porque o físico já não está mais junto. Descanso físico eterno. E aprende a tocar harpa, né? Aprende a tocar harpa. Olha, eu às vezes eu fico assim imaginando que nós aqui, enquanto encarnados, né, nós temos as necessidades do corpo físico, né? O corpo físico precisa se alimentar, precisa dormir, ele precisa de uma manutenção. Né? Da mesma forma, vamos aproveitar a nossa alegoria, que a terra precisa de um adubo, de uma água, né? Ela precisa ser arada de vez em quando, dar uma arejada. O corpo físico, de igual maneira, precisa desses cuidados. Agora, imagina que todas as nossas ações no campo espiritual, sem esse corpo físico que precisa dessas necessidades. O corpo espiritual, vamos chamar assim, né? O espírito, ele não tem essas necessidades de descanso, de alimentação, ele não tem essa necessidade. Então, ele trabalha sem cessar. Né? É lógico que não é a partir do momento que você desencarna que amanhã você está 24 horas por dia pronto. Por quê? Porque existe uma readaptação de estar fora do corpo físico. Nós ficamos com uma memória, né, mental da encarnação, e isso você leva um tempo a esquecer aqueles hábitos adquiridos com essa encarnação última. E tem a ver também com a condição desse espírito. Aqueles e tem a ver com a condição. Mais presos à matéria, e daí vai ser mais difícil dele se ver. Mas aquele que consegue se libertar dessa vivência, ele está pronto para trabalhar no plano espiritual 24 horas por dia. E trabalha. E se o coraçãozinho dele tiver afeito às boas ações, ao bom trabalho, aí vai ter trabalho de monte. Eu lembrei aqui rapidamente só da Madre Teresa de Calcutá. Uma vez uma jornalista perguntou a ela, enquanto ela relatava todas as atividades que ela exercia durante o dia, e a jornalista ficou impressionada e perguntou: mas madre, e quando a senhora descansa? Ela disse: ah, descansar, minha filha, eu descanso no amor. E o amor é o alimento do espírito, né? Não, e a gente pode lembrar que mesmo encarnado, vamos lembrar do Chico, por exemplo, né? O Chico no final da vida ele teve muitas dificuldades no corpo físico. Ele atendia as pessoas, ele estava com pressão 5x2, 5x3. Qualquer um de nós estaria numa UTI. Eu estava na UTI em coma, né? Ele estava lá com o corpo nessa base, atendendo até no meio da madrugada. Então vamos raciocinar, por quê? porque ele vivia mais do espírito do que do corpo físico. Menos influência. O corpo físico fazia o que o espírito dele queria. E não, ele não se deixava dobrar pelo corpo físico. Assim, e coisas que a gente deixa com mais facilidade. Ficava com deu uma dorzinha, muito a gente. Menos suscetível ao corpo físico. É uma sintonia perfeita, ele estava. A gente teve qualquer dorzinha, qualquer contratempo no corpo físico, o espírito já sucumbe. Fica atormentado. Fica, né? Dorzinha já atormenta. Fica mergulhado na terra, né? Pois é. Vamos seguir aqui para o item 2. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, precisava de um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Por isso, o quadro por ele idealizado das penas futuras não passa de um reflexo dos males da humanidade em mais vasta proporção. Aí foram reunidas todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. É assim que, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Então aí nós temos de novo a figura da semente. Enquanto a figura da semente não desabrochar, ela vai receber o calor de sol pela terra. Porém, não vai receber o vento que refresca, né? Ela não vai ver a luz, ela vai viver na escuridão. Ela tem outros elementos, como o som, que ela vai escutar, porém não vai saber do que se trata. Então imagina, por exemplo, uma semente dentro da terra que raciocinasse, ela veria ou escutaria o barulho de um trovão e ficaria imaginando o quê? Né? Então ela não conseguiria definir e discernir de onde vinha aquilo. Então quando a imagem é toda feita pelo nosso cérebro, só há um inferno. Porque quando você não sabe do que se trata e, no entanto, aquilo te apavora, só tem coisa ruim. Né? Então, fica perfeitamente compreensível, de novo, nessa figura da semente. O que o Luiz falou é bem claro. A ignorância nos dá medo. E, logicamente, a consciência pesada nos dá medo. Né? Será que eu vou ser julgado? Como eu vou ser julgado? Será que eu vou ser afrontado pelas coisas que eu fiz? Né? E, logicamente, sempre tiveram aqueles que sofriam as dores do outro, que também conjuravam castigos futuros. Né? Você vai ver o que vai acontecer com você. Né? Você vai ver... Os representantes de Deus que criaram muito bem, por mais de milhares de anos, eles criaram o temor do que viria para conter as pessoas no estado atual. Então, isso ainda acontece hoje. Né? O temor do que virá. Alan, falando sobre o inferno em Santa Bárbara do Oeste, há muitos anos atrás, ao final do programa, um senhor queria falar comigo no telefone e ele dizia assim: não fala assim, as pessoas vão perder o medo. Então... E se perder o medo, eu perco o poder, eu perco o controle. Há um medo terrível em abrir as consciências. Sabe quando Nietzsche, né, ele foi um grande filósofo aí que teve entre nós, e num determinado livro ele mata Deus, olha só. Mas ele mata o Deus, o Deus do ideal. Exato, aquele Deus da religião predominante, que era um Deus terrível naquele momento. E que tornava as pessoas fracas e dependentes. E ovelhas, né? E ele era religioso. Ele era religioso, ele tinha uma crença em Deus, mas aquele Deus das pessoas num trono, esperando para te julgar no final, ele quer matar aquele Deus, porque não é a figura divina em como a gente entende hoje. Mas ele foi incompreendido, e até hoje é. Até hoje é. Isso é o que as pessoas ainda fazem, né? Ainda fazem essa imagem de Deus. Mas você falou uma coisa muito interessante, Alan, que é a ignorância e o medo. De fato, o homem ele teme tudo aquilo que ele não conhece. Se a gente for, né, nos remeter lá nos primórdios, lá em quando vivíamos nas cavernas ainda, nós temíamos o quê? A escuridão. Porque na escuridão haviam predadores e nós não podíamos nos proteger dos predadores, do ataque desses predadores. Então temíamos muito o que não podíamos ver. E aqui Kardec fala isso, olha, que o homem precisava de um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar, isto é, o desenvolvimento intelectual é o que nos tira a venda dos olhos, é o que acende a luz na escuridão. E olha aqui eu lembro de uma frase de uma moça da juventude do movimento espírita, foi publicado numa revista da FEB, no Reformador. Ela disse assim que a ideia que ela tem do espiritismo é como se ela estivesse numa sala escura e não conseguisse se mover, porque está tudo caído, tudo bagunçado. E o espiritismo é a luz que se acende no alto da sala e que permite que ela possa ver tudo o que precisa ser feito. Mas é ela que tem que fazer. Não é, o espiritismo não faz, isso é. Não vai arrumar, colocar cada coisa no seu lugar, mas vai acender a luz para que ela possa se movimentar ali dentro e organizar as coisas como elas devem ser organizadas. E veja como as religiões se municiaram de elementos para fazer com que as pessoas não examinassem o espiritismo. Cultiram medo, né? E calúnias, onde as pessoas têm verdadeira paura de adentrar ali. Mas nós temos medo do desconhecido, né, Sérgio? Nós temos o medo do desconhecido e somos imediatistas. Acho que essas duas coisas elas acabam corroborando para que a gente não se esforce o suficiente para fazer a transformação. Eu estava vendo uma frase que eu queria ler para os nossos ouvintes, né? Quando Jesus fala para Bartolomeu que o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. A transformação ela tem que ser individual. Ele alertou Bartolomeu para isso. E se a gente relembrar, Judas queria a revolução na hora, naquele momento, por isso ele traiu Jesus, por isso ele quis provocar uma situação de revolução. E Bartolomeu estava quase depressivo exatamente pela mesma situação. Ele via as coisas que aconteciam no mundo e ele se apequenava diante dessas coisas, e o que fazia com que o desânimo assolasse. Muitas e muitas vezes a gente fica desanimado não pelo que acontece com a gente, acontece pelo que acontece à nossa volta. E aí passamos a ter uma visão negativa de mundo. O Leon Denis, complementando o que você diz, ele diz assim: como é que você quer cuidar do ser social se você não cuida do ser individual? Individual. O ser social ele é uma consequência do ser individual, né? Mas falando de ignorância aqui, da necessidade de conhecimento, né, que é essa ignorância que leva a acreditar nessas penas severas, nesse Deus severo, e eu comentei aqui sobre o Espiritismo, que ele vem tirar esse véu, vem iluminar o local, mas parece, Allan, que tem algumas pessoas que se mantêm na que querem se manter na ignorância, que é mais interessante. Existe esse comportamento também? Meu amigo, a ignorância, rapaz, ela a gente... Vamos mudar. Eu ia falar uma coisa, vou mudar. Nós chegamos em algumas zonas de conforto da nossa vida, nós estabelecemos aquele lugar e a gente domina, talvez, aquele lugar. Imagina assim, ó. Se sente à vontade. Se sente à vontade. Imagina antigamente as províncias, né? Então, inclusive, quando eu tinha aí 20 anos, muita gente falava que Piracicaba era uma cidade provinciana, né? Era uma cidade que ela se mantinha muito, muito ainda longe da capital, da metrópole, né? Então, nós tínhamos uma atitude provinciana. Mas era uma atitude de conforto não querer o novo, né? Olha só, eu nascia, qual era a perspectiva? Inclusive, posso até ir mais fundo, quer ver? Eu estou lendo um autor, Zygmunt Bauman, ele desencarnou no começo de janeiro do ano passado. É um sociólogo, filósofo francês, desencarnou com 92 anos, com uma capacidade de raciocínio fantástica, atuante até o final da vida dele, escreveu mais de 40 livros, e ele desenvolve um conceito da humanidade líquida, que é o quê? Que as coisas não são mais fixas. Por exemplo, quando nós aqui da rádio nascemos, nós imaginávamos que a gente tinha que estudar, tinha que entrar numa empresa, adquirir ali um trabalho naquela empresa, aposentar na empresa durante esse caminho, casar, ter uma casa, ter uns filhos e morrer. Essa era a perspectiva do jovem, da criança, do adolescente, quando nós nascemos. Hoje, não tem nada com isso. Hoje, o jovem, o adolescente, ele não sabe nem o que ele quer fazer. Então, ele não se cobra muito nisso. Ele deixa solto. Aí, ele vai experimentando. E aí, ele gosta daquilo, ele vai insistindo. Se der alguma coisa contra, ele vira os 180 graus, vai para outro rumo, ele faz outra coisa, ele tenta de novo. E isso dá ao jovem também uma ansiedade por falta de um local a chegar, assim, falta de um roteirinho da vida. Ele não tem roteiro, ele improvisa diariamente. Então, quando nós estávamos lá na província, quando essa pessoa que não quer mudar, ela está presa nesse conceito onde tem um roteirinho. Ela não quer que algo quebre aquele roteiro, porque ela tem medo de quebrar o roteiro, porque o roteiro dá segurança para ela. Então, quando a gente vem com uma ação nova, com uma ideia nova, ela é obrigada a quebrar o roteiro. Ela é obrigada a entender assim, eu fiquei 40 anos no roteiro errado, eu fiquei 50 anos no roteiro errado. Mas vamos confortar todo mundo. Ninguém está no roteiro errado. O que você falou, Alan, basicamente é assim, a nossa experiência, ela está nos atrasando um pouco. Sim. Apesar de a gente valorizar muito a nossa experiência diante Sim. da vida, diante das coisas, se a gente não tomar cuidado, ela é que fica nos amarrando. Ela nos segura, ela é uma poita, é uma âncora na nossa vida. Às vezes. Nos impede de evoluir. É, porque a gente... Por exemplo, é importante hoje toda empresa, né? Você trabalha numa empresa grande, o Luiz trabalhou, eu, o Wilson também, ela tem o experiente, mas ela tem o jovem. Né? Ela tem. Normalmente, se ela mantém uma alma, uma ideologia do modelo que a empresa deseja, mas ela aceita ideias novas que são confrontadas com o modelo para evoluir, não é assim? Isso, eu converso com muita gente também no ambiente profissional, e muitos jovens têm a cabeça exatamente do jeito que você descreveu. Para que eu vou comprar um carro, pagar IPVA, pagar gasolina, pagar um monte de coisa, se eu uso de vez em quando, basta chamar um Uber. Para que eu vou ter uma casa se eu não quero, de repente, ficar no mesmo lugar a vida inteira? Então, eles ponderam esses aspectos. Antes, a gente queria fincar raízes e ficar ali, abraçar com unhas e dentes aquilo que a gente conquistava. Os jovens de hoje, não. Eles querem voar. Voar. Eles estão prontos para uma experiência nova. Eles estão disponíveis para a chance que possa aparecer e arrebatá-los. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa da contrapartida da experiência. Fundar, né? Uma base. Porque nós rompíamos um modelo anterior... devagar, dos nossos pais, para desenvolver um novo modelo. E não tem... O modelo para o jovem hoje ele é muito solto. Ele tem vários modelos para escolher. Ele não segue só o modelo do pai. Quando a gente abriu a internet, quando a gente abriu a comunicação a nível global, a gente ampliou horizontes de uma forma que a gente não conseguiu, na época, medir as consequências na formação dos jovens. E hoje chega nesse ponto do que o Wilson Garo acabou de comentar. Fica muito difícil da pessoa querer mudar. Os mais velhos lutam em não mudar e o mais jovem quer mudar muito. Então, o ideal é você ir mudando aos poucos. E para os jovens que falam que a nossa idade não consegue mudar, eu lembro que eu tinha uns 10 anos, comíamos no fogão a lenha. Hoje... né? Nós comemos de um gás, temos restaurantes, temos a luz elétrica, antes era só a vela. Então essa nossa geração deu um salto violento, tá certo que foi um salto, né, do fogão a lenha para o fogão a gás. E esse salto que eles estão dando hoje é de um outro patamar para outro patamar. Mas nós tínhamos a base, e a base residia na família. Residia no conhecimento da espiritualidade, que isso aí não pode faltar para ninguém, se quiser se habilitar a continuar saltando. O Alan colocou uma coisa que eu queria só ressaltar, a questão das diferenças. Acho que na fala do Alan é importantíssima, porque às vezes, diante da diferença, a gente se choca, a gente quer destruir a diferença, a gente quer neutralizar a diferença. E todos os espíritos que estão retornando para a Terra têm o propósito da transformação. A gente tem que observar a diferença, o que aquela diferença pode me trazer de bom, como que eu posso usar aquela diferença, e a gente se unir, tanto os mais jovens como os mais idosos, todos nós somos espíritos milenares, estamos predispostos à transformação, e para transformar a gente precisa se deixar modificar. O Emmanuel tem uma lição que ele nos chama atenção a respeito daquelas criaturas que pensam diferente de nós. Nós temos uma tendência, isso é natural. Todo mundo que pensa diferente de você, você classifica mais ou menos como seu contrário. E, na realidade, não é assim, né? Emmanuel nos chama a atenção exatamente para isso. Ele pede que nós analisemos se aquela criatura está dentro do Espírito do Senhor, se está de conformidade com o Senhor. Se está de conformidade com o Senhor, nós não precisamos ter medo. É, e procuramos avançar, né, porque estamos com a mesma origem. O contrário vira um adversário. Isso aí. Você sabe que eu lembrei agora, Luiz, de uma vez que a Diene, sua esposa, ela fez com a gente, acho que o Sérgio estava presente. Da Coca-Cola? Uma dinâmica da garrafa de Coca-Cola. Tá lembrado, Sérgio? Tô lembrado. O Wilson não estava. Ela trouxe uma pipeta. Uma PET, né? Que é a base da Coca, que ela é um tubinho de ensaio com rosca. E ela perguntava o que era aquilo. Alguns sabia. Depois ela põe uma. Na época a Coca só tinha a rosquinha vermelha, a tampinha vermelha. Aí ela põe uma tampinha vermelha e agora? O pessoal falou: ah, isso vai ser uma PET de Coca-Cola. Começou a coisa. Aí ela mostrou uma garrafa de Coca-Cola, que na época tinha aquele formato lá do cacau mesmo. E agora? Ah, agora é de Coca, mas não tinha um rótulo ainda. Daí ela pôs um rótulo e estava vazia. Ah, não, agora é de garrafa de Coca-Cola. Aí ela pegava uma garrafa com café dentro, fechada, e agora aí todo mundo... Não, é Coca-Cola. Aí alguém experimentava aquilo e falava assim, não, é café, não é Coca. Então... Eu aprendi muito naquela dinâmica. Quando a gente rotula, né? Para a gente não rotular as pessoas e jogar ela dentro de uma caixa. É. Né? A gente, às vezes, quando conhece a pessoa, a gente tem um conceito na hora. E a pessoa pode estar num dia bom, ela pode estar num dia preocupado, ela pode estar num dia nervoso dela, né? Ninguém é 100% perfeito. E daí, daquele conhecimento, daquele dia, a gente joga ela dentro de uma caixa e, para sempre, a gente nunca mais bebe o líquido que ela tem dentro. E nunca mais vai tirar ela daquela caixa preconceituosa que a gente colocou. Então, a gente tem que quebrar um pouco esses nossos paradigmas, conviver, permitir o outro, né? Permitir a convivência, né, Wilson? Nos deixar tocar. Sem dúvida. Bem, nós vamos agora a uma poesia que selecionamos aqui para amanhã de hoje, que é do Espírito Maria Dolores, extraída da obra Antologia da Espiritualidade, obra psicografada por Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração, muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em parte alguma. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o meu melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final, são 10 horas e 47. Aqui eu vou passar a palavra para os nossos companheiros aqui, para que cada um possa dar sua mensagem. Neste que foi um programa experimental, um programa inicial, programa com o qual nós contamos aí com o apoio dos nossos ouvintes para nos ajudar, nos orientar, né, sobre os próximos passos aí também. E eu vou deixar a palavra aqui agora com o nosso amigo Luiz Guimarães, depois com o Sérgio e depois com o Alain. E antes do encerramento, e pedir para o Sérgio fazer a prece de encerramento. Lembrando que nós compramos essa mesa de 12 canais essa semana, então por isso que estamos materializando isso que nós estamos fazendo essa manhã. E quando nós tínhamos aquela mesa menor, nós iniciamos um projeto de fazer o Evangelho no Lar, né? Mas infelizmente não foi possível ir avante por causa da qualidade do som. Então nós estamos nos equipando, já estamos aí adquirindo aqueles puff, né, para evitar certas pop no microfone. Então estamos avançando. Eu pergunto, Wilson, com relação ao Evangelho no Lar, nós devemos começar em breve e introduzir, né, na rádio web, né? Eu não vou nem responder, eu vou passar para o Sérgio responder. Nós já combinamos, eu e o Wilson, essa semana a gente começa. Na quarta-feira a gente já vai começar a gravar alguns programas com o Evangelho no Lar, para ir testando o equipamento. A gente vai fazer uma agenda daí, né? O Sérgio uma semana, o Luiz, o Alain, enfim, todos os companheiros aqui. Isso, então em breve todos terão aí exemplos de Evangelho no Lar para poder orientar as pessoas que querem implantar o Evangelho no Lar nas suas residências, né? E a gente vai produzir alguns modelos para que as pessoas possam ter uma orientação. Serão feitos ao vivo também e depois gravados e retransmitidos durante o decorrer da semana. A ideia do Evangelho no Lar desde o começo era ter em 3 horários, de manhã, de tarde e de noite, para pessoas, às vezes, que mora sozinha, que gostaria de fazer Evangelho no Lar e às vezes não se anima em fazer sozinho, às vezes não sabe o modelo, como o Luiz falou, né? Você pode fazer junto com a sua família, né? Junto com esses horários. Assim que a gente criar uma rotina para o Evangelho no Lar, nós vamos criar horários, né, que serão constantes para todo mundo poder sintonizar naquela hora. Também algumas pessoas podem não ter conseguido sintonizar hoje por ainda uma dificuldade técnica que vamos resolver na segunda-feira, né, Wilson? E agradecer todo mundo, eu queria agradecer todo mundo que deu o retorno para nós, a Vanessa Amaral, ela deu parabéns para o programa, adorou, ela vai adorar o Evangelho no Lar, ela está falando aqui. A Corina, que deu vários retornos de som para nós, obrigado. O Randall Paladino, a Vera, que também deu retorno, a Regina, né? Todas essas pessoas que nos deram retorno, eu mantenho o convite que todo o programa dê esse retorno, não só da qualidade do som, como dos comentários, coloque uma pergunta, cria essa interação conosco, porque nessa interação o programa cresce. Às vezes nós temos uma linha de pensamento aqui que se limita à nossa capacidade. Quando vem uma pergunta, ela abre uma nova reflexão e a gente pode explorar melhor o assunto, né? Então, muito obrigado pelos retornos, obrigado por você que nos ouviu e obrigado aí à espiritualidade que nos apoiou tanto nesse programa. Lembrando só também para aqueles que naturalmente estão nos ouvindo, é porque estão na internet e estão no aplicativo. Mas a gente incentiva realmente que o programa Visão Espírita, mesmo quando transmitido pela Rádio Brasil ou quando transmitido, né, não pela internet, mas que seja ouvido pelo aplicativo. O aplicativo ele também tem algumas formas de interação que são únicas. Então, não sei se você já explorou, mas explore o aplicativo seu aí naquele botãozinho que tem do lado esquerdo, lá em cima. Você tem uma opção, inclusive, de mandar áudios para a gente. Que seria muito interessante. Então, grave lá, você que está ouvindo, grave lá um áudio, olha, ouvi o programa, gostei, faça algum comentário, e a gente, já de antemão, já deixa avisado, né, que esse áudio vai ser veiculado na programação da Rádio Web. Fala, estou aqui ouvindo a União Rádio Web, né, gostei, muito legal, estou aqui com a minha família, e a gente vai colocar isso na programação também. Então, é uma forma de interação. Ali também, no aplicativo, tem um formulário, se você quiser dar alguma sugestão, mandar alguma dica para a gente, né, você pode preencher ali o formulário e mandar também, que a gente vai responder. E no site também, chamando a atenção, que no site uniãoradioweb.com.br, tem lá um menu prestação de contas. Tá? Então, nesse menu, você pode dar sua contribuição, pode ser esporádica, pode ser mensal. E aí você vai ver, inclusive, lá toda a movimentação financeira do nosso programa. Então, nós tínhamos lá um saldo de 3 mil e poucos reais. Compramos a mesa que custou R$ 1.980. Essa compra da mesa, a nossa instituição ainda não é regularizada. Então, essa compra da mesa foi feita pelo meu cartão de crédito. Ora, o cartão de crédito, com essa compra, me gerou pontos que eu posso trocar por viagem. Eu calculei quanto que eu pago para a Azul para a compra de pontos e estou colocando lá tantos reais provenientes dos pontos. Então, é uma transparência total. E nós fazemos questão dessa transparência para você confiar. Quer dizer, quando você vê que está lá juro de poupança, 40 centavos, você diz, opa, os caras não estão que nem o Congresso, né? A coisa é séria. Então, nós vivemos exatamente dessas contribuições. Eu só para finalizar e passar a palavra para o Sérgio, o Geraldo, nosso companheiro lá de Santa Bárbara, falou que ouviu que foi excelente o nível e que está um ótimo começo. Então, um abração para o senhor Geraldo. E um recado para o Geraldo. No próximo jogo do Barbarense, ele que faltar, você vem para cá. Tem que trazer o Geraldo para Piracicaba. Isso aí. A gente sempre foi para lá, né? Anos e anos. 15 anos que eu estou daqui para lá, Geraldo. Então, prepara o lombo, hein? E um abraço para o pessoal da USE de Santa Bárbara do Oeste também, né? Que hoje também estava nos ouvindo, nos acompanhando nesse teste aí hoje que a rádio teve lá o jogo. Eu vou ficando por aqui agradecendo a todos pela audiência, pela oportunidade de trabalho que nos oferece, desejando a todos um ótimo início de semana, uma semana repleta de lições, de aprendizado, de coragem para poder encarar esses desafios e que nos tornemos cada dia melhores. Agora, o nosso amigo Sérgio vai dar as últimas palavras e fazer a nossa prece. Eu, essa semana, tive o privilégio de encontrar com o Geraldo aqui em Piracicaba, numa solenidade. Geraldo é uma pessoa iluminada e a gente quer ele aqui em Piracicaba, sim. Venha sempre para cá, Geraldo. Foi na formatura da filha dele. Na agora formatura. É uma nova advogada formada, colou grau. Né? Exatamente. Vê se ela não quer trabalhar como advogada da União Rádio Web na faixa. Aí. Já está feito o pedido, o Geraldo responde para nós depois. Então, eu quero dizer da minha felicidade com... Para nós foi a realização de um trabalho, né? Culminou a cereja do bolo, um trabalho que a gente começou algum tempo atrás e está transmitindo ao vivo hoje, traz essa alegria, essa felicidade para nós todos. Quatro amigos que se juntaram com um sonho aí, né? E a gente está conseguindo pela primeira vez colocar essa rádio no ar ao vivo. Então, nós vamos agradecendo a Deus. Eu acho que a lição de hoje foi fundamental para que nós aprendamos a não projetar as nossas expectativas nos outros, mas sim trabalhar no nosso íntimo, na nossa transformação individual, para que o Evangelho toque os nossos corações. e as nossas reações diante do mundo possam se modificar, assim modificando o nosso ânimo, a nossa esperança de um futuro possível, de um futuro melhor, de um mundo transformado pela transformação de nós mesmos. E nós agradecemos a Jesus, esse Mestre, que incansavelmente traz constantemente as mensagens de amor, que manda esses representantes prepostos de Deus na Terra de tempos em tempos, para nos relembrar que não estamos sozinhos, que nós podemos e que cada vez mais, com o senso de fraternidade, se nos aliarmos, se colocarmos para fora o que é, tudo que é de bom em nós, se nos unirmos para fazer o bem, transformar através do amor esse nosso mundo maravilhoso, essa escola bendita. Agradecemos a Deus a oportunidade da vida e agradecemos ao plano maior pelas inspirações, pelos cutucões, para que a gente pudesse colocar em prol de todos esse nosso projeto humilde, mas que a gente entende que vai arrebatar uma alma por vez. Agradecemos então e ficamos por aqui. Que assim seja.